Super Difusora. Eu amo essa rádio. Você já experimentou as opções de pratos executivos que a Árabes Esfirraria Café de Itapetininga tem? Não? Você não sabe o que está perdendo. Opções com carnes, peixes, frangos, massas e muito mais. Tudo com preços especiais. Nossa variedade tem 20 pratos. Árabes Itapetininga. É qualidade da refeição à sobremesa. Peça através do iFood ou do nosso delivery. 998299151. Vem ser feliz na Árabes. Muito mais um. Você está ouvindo a Super Difusora de Itapetininga, ZYK 505, AM 970, ZYW 798, FM 94.5. Ouça também no site radiosuperdifusora.com.br e no aplicativo disponível para Android e iOS. Rádio Super Difusora, feita para você. RR Plantas, suculentas de todas as espécies a partir de R$2. Suculentas raras para colecionadores, plantas ornamentais e pendentes. Siga no Instagram e no Facebook, @RRPlantas. Atendemos Itapetininga e toda a região, no varejo ou atacado. Ligue ou mande um WhatsApp para saber mais. 15 9 91 87 77 17. RR Plantas, Rua Cristina, 160, Jardim Leonel. RR Plantas em Itapetininga. Super Difusora. Eu amo essa rádio. Manhã Super Difusora. Tuti e Bruno José na sua manhã. Bom dia. E aí? 10h57 agora. É madrugada, o carro vai suave, vai cortando estrada. Desta vez sem correria e sem hora marcada. Comigo vai aqueles lindos olhos de Goiás. Atravessei o estado de Minas Gerais, viajando ao lado da mulher amada. O sol bem acanhado aponta por detrás dos montes, deixando toda avermelhada a linha do horizonte. E a gente vai quase parando pra chegar mais tarde. Se ela está comigo eu não sinto saudade, e a viagem fica mais emocionante. Ei, São Paulo, já dá pra segurar a barra sem querer voltar. Carro nessa hora, silencioso como a brisa que corre lá fora. Saí da Via Anhanguera, entrei na Bandeirantes, Jundiaí, Campinas, que fica distante. Na grande São Paulo estou chegando agora. Seguro no volante, atento no retrovisor, controlo a velocidade no acelerador. No apartamento chego daqui a pouquinho, bem feliz porque já não estou sozinho. Vou dormir nos braços do meu grande amor. Ei, São Paulo, já dá pra segurar a barra sem querer. Segurar a barra sem querer voltar. Onde tem internet, tem Super Difusora. Baixe nosso aplicativo. Rádio Super Difusora. Feita pra você. O meu material pra eu trabalhar. Essencial é ter o que você precisa. Na Multistore tem máscaras de proteção adulto e infantil, tapete sanitizante, termômetro digital e muito mais. Confira o catálogo no WhatsApp 98156-7656 ou ligue 3271-2499. Avenida Nishimbo do Brasil, 528. Multistore. Essencial é ficar bem. Você que está em casa não precisa cozinhar e nem sair para ir ao mercado. O seu almoço está garantido no Pimenta de Cheiro. Comidinha saborosa, caprichada e um precinho camarada. Cardápio variado e diferente a cada dia. Faça seu pedido pelo telefone 3271-8236 ou pelo WhatsApp 98132-0032. Aproveite também nossas marmitas fit e veganas. Pimenta de Cheiro. É só pedir que a gente leva. JF Bateria. Linha completa de baterias, preços sem concorrência e atendimento com máxima eficiência. Baterias para carros, caminhões, tratores ou qualquer veículo. A JF tem a bateria certa e o preço adequado à sua necessidade. Disque Baterias 3273-2323 em Itapetininga, Rua Salvador de Oliveira Leme, 637. Em Tatuí, Rua 11 de Agosto, 2685. Onde tem internet, tem Super Difusora. Baixe nosso aplicativo. Rádio Super Difusora. Feita pra você. Os pães da padaria Conquista são fresquinhos e feitos a toda hora. Pães macios de dar água na boca. A padaria Conquista tem fabricação própria de petit four, sequilhos e suspiros. E todo mundo já conhece o biscoito de polvilho. Receita exclusiva da padaria Conquista. Experimente você também. Padaria Conquista. Uma padaria completa com pães, doces, salgados e frios. Rua Salvador de Oliveira Leme, 628, Jardim Itália. Atenção lojista, a Via Certa Financiadora também possui uma parceria especial para o seu negócio. Está precisando financiar seu produto? Facilite o parcelamento para seus clientes em até 24 vezes no carnê e assim aumentar suas vendas. Conte com a Via Certa Financiadora, uma parceria segura e de confiança. Mande mensagem no WhatsApp 99647-3992 e saiba mais. Facilite o parcelamento para seus clientes em até 24 vezes no carnê e assim aumentar suas vendas. Via Certa Financiadora. Você está ouvindo a Super Difusora de Itapetininga, ZYK 505, AM 970, ZYW 798, FM 94.5. Ouça também no site radiosuperdifusora.com.br e no aplicativo disponível para Android e iOS. Rádio Super Difusora, feita pra você.